tomar processo. Não admito tomar processo desse segmento aí, não, cara. Tomar processo de blog é muito baixa renda, né? Mas desse blog, por favor. É, de mulher fruta pode. A gente já tomou de mulher fruta, já tomamos dos grandes estúdios de cinema, vão cair agora pra tomar processo de blog, cara. Pô, não. Eu conheço, dos grandes estúdios a culpa foi minha, sinto muito. Senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui com os meus modificados amigos, Magin. Bolsos. Groot. Oi. Eu, Nuku. A única coisa que vai mudar no final desse podcast são os processos nas costas do sol. E o Moi, que só apareceu porque a gente enganou ele dizendo que ia falar de Star Wars. É, me falaram que era Star Wars hoje, não é Star Wars. Chupa, Moi. Não vamos falar de Star Wars, nós alteramos o tema, assim como o tema é sobre alterações. Hoje a gente vai falar de alterações gratuitas, idiotas, estúpidas e desnecessárias dos quadrinhos. Por que eles pegam um personagem, você tem aquele core do personagem, sei lá, você tem um justiceiro, um engravatador, ele fala, cara, sabe o que ia ser bom? Matar ele, fazer ele um anjo, ele tirar umas armas, isso vai ser perfeito, é tudo a ver com o personagem. Vamos fazer. A gente vai falar de alterações idiotas de personagens de quadrinhos aí. É ideia que surgiu devido a notícias horrorosas da última semana. Então, sem mais delongas, segue o baile. Que eu acho que é um assunto de merda. Eu diria que não é o que eu ia puxar, mas já que você lançou a bola, né? Eu nem ia falar nem do uniforme. Foda-se o uniforme do Super-Homem. Continua sendo uniforme azul com capa vermelha, cara. Mas que merda é aquele poder dele? Ele tem o Kaioken agora. Ele aumenta a força dele em 10%, ou então ele vira o quê? Ele vira uma vela, assim. Ele chega perto das coisas quentes. Que merda é aquela? Eu falei, a DC tá transformando o Superman no Nitro da Marvel, cara. Por favor, Léo, diga o nome do poder. É pior que o Taioken, que o Kaioken, é o Taioken. É, cara, o Super Flare, só que a diferença é que ele não só brilha, né? Acho que ele queima o cara junto. Ele brilha, ele queima e no traço do Romita ficou uma bosta. Queima. Isso que eu falei, cara, estão transformando ele no Nitro, ele tem o poder de se explodir, cara. Ah, qual é o teu poder? Eu me explodo e morro. Eu tenho o meu poder, eu posso usar uma vez só. Parabéns. Ele virou Voltorb. Quer dizer... Não, cara, mas vamos lá, peraí. Não, pior, ele pode ficar pior. Ele pode... Já pensou se o Nitro ressuscitasse ou fosse imortal com um certo outro palhaço? Não, já vamos chegar nisso, peraí. Duas coisas. Primeiro, um pouco de contexto. O que diabos aconteceu com o Super-Homem? Por que fizeram essa alteraçãozinha nele? E segundo, eu queria muito que alguém me explicasse como um personagem pode ter o poder de explodir que nem o Nitro e continuar vivo. É porque o Nitro morria, né, cara? É mesmo? Não, ele não morria não, ele ficava inteirinho, ele era o único que não morria. É, ele explodia, mas não explodia, entendeu? Mas ele voltava, né? Não, mas foda-se o Nitro, ninguém alterou o Nitro. Quando alterarem o Nitro, ele explodiu. Quando botarem o poder de voar no Nitro, né? Daí ele virou Superman. Exato. Né? Quando ele virar pastor, sei lá. Contexto, o que diabos aconteceu com o Super-Homem? Eu acho que tá seguindo a tendência de todos os personagens se virarem imortais, cara. Não é isso que eu quero dizer, cara. Não, recentemente tem o arco do tal do Ulisses, né? Que o Ulisses seria uma versão contrária do Super-Homem, né? Um humano que foi sequestrado por alienígenas e levado para um outro mundo, e por ter sido criado na atmosfera desse mundo, ele ficou super poderoso. Só que no caso, o captor dele dá uma moleza, ele consegue fugir e volta para a Terra. Aí o arco final que quem leu foi o King, tanto que a resenha dele tá no site para vocês quererem ler. Os dois começam a cair na porrada porque o Super-Homem faz alguma coisa que deixa o Ulisses pé da vida. Durante um tempo eles são tipo best buddies, amigos, pô, você me entende, você é o único cara que me conhece, que sabe exatamente o que é ser um estranho no ninho. Só que... toca a música do Brokeback Mountain. Exatamente, só que dá uma merda e eles acabam caindo na porrada e viram inimigos. E no meio dessa porradaria, o Super-Homem meio que... detalhe que a luta acontece na quarta dimensão. Nossa. Ele acaba demonstrando esse poder que veio Deus sabe da onde, quer dizer, Deus e os roteiristas já desceram. Diretamente da Era de Ouro, né? Do cu do Dada. Diretamente de Dragon Ball Z, você quer dizer. É, o foda do Super-Homem essa semana que foi uma coisa meio bizarra, né? Primeiro, novo uniforme do Super-Homem. Ah, que incrível. Cara, é a mesma merda. Não mudou nada, mudou? Nada. Mudou sim, arrancaram a porra da cueca do cara, fizeram a golinha viado. Mas que cueca, caralho? Não, cueca. Gente, vocês não perceberam, sabe o que foi essa mudança? Foi o seguinte, o Romita chegou e falou, caralho, porra, não consigo desenhar essas merdas dessas linhas, vai ser assim mesmo. Ele acabou. Ele tirou as linhas, não foi? Foi só isso. Ele tirou as linhas. O Super-Homem agora tem aquelas luvinhas tipo Terry Bogard que deixam os dedos de lado de fora. Ele tirou a gola V, tá com uma gola comum. Ele fez aquele uma gola normal. Ele voltou até aquela botinha com o que seria um V ou uma abertura na forma de V. E tem essas luvas lá, Terry Bogard, e tem menos linhas. Tipo, não é que tenha ficado melhor, só ficou mais fácil de desenhar. É a mesma merda. É aí pra justificarem o barulho em cima de uma mudança que não teve mudança, inventaram um poder que também é uma merda. Ou seja, é uma mudança de merda, mas o Super-Homem continua a mesma coisa. Filhos da puta. Cara, vamos falar da mudança que deixou todo mundo putinho essa semana, vai. A gente sabe de quem que a gente quer falar. Qual? Dele. Cara, o Dadá tinha que estar aqui agora, porque... O Dan Slott dele, ser, né? É, cara, o bobo, o palhaço, o Joker, o bobo, o palhaço... Agora inventaram que ele é imortal, que nem o Vandal Savage e o Ra's al Ghul. Que porra é essa? Pode isso, Arnaldo? Alguém pode comentar a respeito? Cara, o problema todo é o plot. O problema todo é o seguinte. Se isso fosse algo que... vem sendo construído há algum tempo, até que tudo bem. Mas é um retcon safado se é isso mesmo. Porque do nada, o Gordon começa a ver umas fotos antigas e percebe que toda vez que acontecia algum crime, alguma mortandade em Gotham, tinha lá, meio que coincidentemente, no cantinho da foto, a cara do Coringa. É, porque o Coringa, ele ia lá, ele via que os caras estavam fotografando, ele dava um jeito de fazer um fotobomb, né? Pô, exatamente, ele fazia fotobomba em todos os lugares que Coringa. Havia acontecido um crime com a cara dele. Coringa, é praticamente o Dr. Who, né, do universo DC. E o que me deixa puta por causa disso, tipo o Gordon, que é basicamente só funciona por causa que o chefe O'Hara ajuda ele, senão não ia saber que a esposa e a mulher dele são duas putas pagas. Puta paga, caralho, e agora como é que eu faço? Tá lá, o Gordon. Dá pra açougueiro, padeiro. Tidio Gonorrez. Não é o Batman que descobre isso. Não é o Tim Drake, que é um detetive tão foda quanto ele. Não é o detetive mais foda de toda a DC, que é o detetive Shink. Não. É a porra do Gordon. Caralho. Merda, hein? Cara, é engraçado que o Batman, esse Batman 952 é um detetive de merda, né, cara? Porque o Gordon. O cara luta aí com o Coringa desde sei lá quando e nunca se ligou que ele estava envolvido com outras coisas. Isso porque ele viajou pelo tempo quando ele morreu, né? Ele veio vivendo várias vidas e... cara, não sei. Não, mas quando o Batman viajou... Tá falando quando o Batman viajou no tempo? É, quando ele tomou a sanção ômega. Ele... Não, mas quando o Batman viajou no tempo, isso era no pré-Novos 52, cara. Não, o Batman continua valendo. O Batman continua valendo. E essa saga que tá saindo do ano zero... É ano zero o nome, né? O ano zero aconteceu em algum lugar. Não, pois é, o ano zero é tipo um taí. O ano zero é o retcon do Batman ano 1. Ah, porque eu ia falar, o que que tava valendo até agora? Era o Batman 1 do Alan Moore? Do cara, tudo do Batman que vendeu vale. Tá valendo? Não, porque, cara, pra que mudar uma coisa que estava no Piada Mortal do Alan Moore, que já tava, sabe, pô, aquele final, aquela origem do Coringa é tão foda, sabe? É, cara? Mas pensa da seguinte forma, amor, se você muda, isso é a maior confusão do reboot, porque, por exemplo, você fala que vale tudo do Batman. Se vale tudo do Batman, vale tudo pro Robin. Se vale tudo pro Dick Grayson, por que não existem os Titãs antigos? É um zona do caralho, puto puteira do caralho. Então não vamos parar pra pensar nisso, porque isso vai dar nó na cabeça. Exato. Pessoal, agora voltando ao problema do Coringa. É. Seguinte, a origem da piada mortal, o Coringa mesmo fala que não pode ser que não seja a origem dele, que ele pode estar inventando aquilo porque ele é doido. Então ele não fala que aquilo é a origem dele de verdade nunca. Não é assumida que é a origem do Coringa. Dois, a única coisa que o Snyder fez foi levar uma piada que foi feita com o Coringa muito a sério. O que que acontece? O Coringa na era de prata, era de ouro, sei lá, nos tempos remotos lá das cavernas da DC, o Coringa morria no final das histórias. Era uma piada, ele morria, depois aparecia do outro, nem desenho animado, lá, o Coyote caiu no buraco e depois ele aparecia. O Batman nunca achava o corpo dele, ou então explodiu o barco com ele dentro e simplesmente ele voltava. Era uma piada que tinha no roteiro. Totalmente do senhor. Por duas razões. Eu discordo frontalmente do senhor, por duas razões. Não é que o Batman não achava o corpo dele, o Batman não procurava o corpo dele, porque é o que heróis da época faziam. Se o cara morreu, foda-se, ele largava a mão. Ele teve o que mereceu, entendeu? Sim. Segundo, isso acontecia com todos os vilões. Caralho, como que chama aquele vilão, aquele primeiro vilão do Superman? O que é inteligentão também, que nem o... Ultra Manoel. É a mesma coisa. Sempre acontecia alguma coisa na história que ficava subentendido que ele morria e ele voltava. Isso aí simplesmente era o padrão da época. Não se importava muito com isso. Agora, eu entendo, eu até concordo com você quando você falou que ele meio que pegou uma piada que levou a sério. Só que essa piada vale pra tudo que é vilão também. Ele podia fazer a mesma coisa com... Sabe o que eu acho que o Snyder está fazendo? Que é só a mesma coisa. Pois é, a mesma coisa. Ele está fazendo tempestade num copo d'água. Por quê? Porque ele sempre fez isso. Ele estudou na mesma escola de plot safado que o Jeff Loeb. E a ideia de vamos fazer uma história toda degringolada que dá um altos e baixos e no final, nhé, porra nenhuma. Então, o que ele faz? Ele faz esse escarcéu todo sobre o Coringa ser imortal. Tanto que quando ele deu entrevista falando sobre isso, ele até brincou falando, não, mas o que o Batman faz? Porque se ele tá pesquisando pra saber se o cara é imortal porque tava usando uma droga, ou é imortal pra fazer qualquer coisa, ele não pode mais matá-lo. E era a única forma de deter o Coringa. Tipo, cacete, se eu não posso mais matar o cara, o que eu faço agora? Pior que o cara sabe quem eu sou, caralho, eu tô fudido. Então, a ideia dele é: eu quero que as pessoas pensem que o Coringa é imortal, porque assim eles querem que as pessoas fiquem com um nó na cabeça da mesma forma que o Batman tá. Porque o Batman tá tão desesperado pra saber se o Coringa é ou não é imortal que ele tá indo buscar ajuda da Corte das Corujas. Tipo, pô, galera, vocês que estão lá na cidade há milhares, desde que ela foi criada, vai pedir ajuda lá pro pessoal. Solta o especial aí. Eles podiam realmente, eles podiam dar esse migué de que alguma forma o Coringa é imortal. Mas é que é naquela história do Gordon vendo as fotos com o fotobomb dele, cara. Ele já colocou o Coringa fisicamente lá. A menos que o Coringa tenha entrado na base de dados lá que o Gordon acessa, feito Photoshop em todas as fotos pra colocar a cara dele. Entendeu? Então, já, cara, isso é uma merda. Tipo o Peter Parker revelar a identidade secreta, sacou? Eles vão ter que... Não tem como consertar isso de forma decente. Em algum momento eles vão ter que falar, não, o Coringa não é imortal. Tá. Entendeu? E aí não vai ter como remendar isso decentemente. Verdade, eu acho que o objetivo é justamente isso. Eles estão atirando pra tudo quanto é lado, não existe coerência. Eu ainda acho que o Coringa conseguiu sabotar e pegou as fotos dele todinhas, o outro dia, e botou o rostinho dele lá. Todos concordam que é uma mudança idiota? Eu acho que é temporário. Eu acho que vai acabar porque... Quando o pessoal da DC falou que ia ter convergência, e pra todo mundo tocar o bônus e fechar a série, porque ia começar a convergência, eu acho que o Snyder fez algo assim, gratuito, pra chamar a atenção do pessoal e sair com chave de ouro. Porque das duas, uma, ou ele vai ser o cara que vai ser aquele que encerrou sua fase no Batman, fazendo do Coringa um imortal, ou o cara que fez todo mundo achar que o Coringa é imortal. De uma maneira ou de outra, ele vai fazer uma grande piada. É, tem essa também, né? É bem capaz que com convergência simplesmente resete a porra toda de novo, o que é bem capaz de acontecer, e foda-se, ele esteja fazendo essa história só pra fechar o arco dele mesmo. Pô, bem pensado, Nuke. O senhor é uma pessoa muito inteligente, mas ainda acho uma ideia de jeito. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." Bom, galera, essas aí foram as mudanças de merda da última semana, mas a gente ainda tem pelo menos 45 minutos de podcast, então vamos falar de outras mudanças de merda que a gente se revoltou nos quadrinhos, começando com o senhor Moy. Vai lá, Moy. É, vamos voltando um pouquinho no tempo, já não é tão recente, mas também uma mudança que deixou a galera bem bolada nas internets. O Lobo Rockabilly, né, cara? Não, cara! Por quê? Não sei. Primeiro que eu não sei por que fizeram aquilo. Assim, pra que mudar um personagem que não precisava de mudança, cara? Tanta coisa pra mudar na porra da DC, no reboot, eles mudam o Lobo, porra. Não, cara, o pior que é que esse negócio do Lobo é realmente é inexplicável, cara. Eu não consigo enxergar uma razão, alguma coisa. Porque, cara, o Lobo é um personagem de nicho, né? Ele sempre foi um personagem de nicho. A graça do Lobo sempre foi ele ser o brucutu. Tanto que ele foi representado em um monte de mídia assim, e a graça dele sempre foi essa. Cara, você pegar ele e mudar totalmente a personalidade, totalmente como ele funciona, cara, não faz sentido. A única coisa ali que permaneceu dele é a cor e o fato dele ser caçador de recompensa. E sendo que acho que coexistem os dois lobos no mesmo universo, né? Sim, vocês não entenderam a piada de novo. Ah lá. Ah, então explica pra gente, inteligente. Olha lá, senhor, imagina o senhor Mister M das piadas. Entende, não, vamos lá. Entende a ideia, partes a ideia... americana, entende as piadas metalinguísticas. Vai lá, senhor Podão. É, vamos lá. São duas coisas. Uma, a ideia é uma ideia de merda mesmo. Eu detestei esse lobo novo. Mas é o seguinte, o lobo era, nos anos 80, coisa e tal, ele era o estereótipo do que o pessoal achava maneiro naquela geração. Blá, o cara motoqueiro, mauzão, que batia nos outros, não sei o que, era o senhor fodão. Hoje em dia o senhor fodão dessa galera é aquele viadinho lá, vampiro do crepúsculo, bababá, bababá. Então foi assim que eles resolveram personificar o lobo pra essa geração. Foi tipo uma piada. São os dois lobos nesse universo. Tanto que a história é o lobo de merda tentando caçar o lobo velho. Mas aí é que entra o que o Léo falou, que não faz o menor sentido, porque essa porra de personagens, meia dúzia de pessoas gostam, cara. Sim, mas é uma piada de merda, coisa e tal, bababá. E a piada é essa, só que nego personificou ele como essa geração nova, como o ídolo dessa geração nova, que é o vampiro que brilha no sol. O nego botou o lobo bolão. O lobo boiolão tá catando o lobo antigo. Ele provavelmente é um dos clones do lobo que por algum motivo não morreu. Cara, que merda. Ainda bem que quando tiver convergência isso aí vai morrer, cara. Eu tô com essa esperança de quando tiver convergência tudo isso aí vai sumir, cara. Quando é que sai convergência, cara? Se bem que segundo o Grant Morrison, tudo vale, cara. Então vai tudo vale, são vários projetos. É, entendeu? Eu não sei, eu tô confuso, cara, com os meus sentimentos, assim. Convergência é agora nos primeiros meses agora de janeiro, Moe. Nos primeiros meses de janeiro. Primeiros meses de janeiro, né? Primeiros meses de 2015, caralho. Tô bêbado. Não, isso enquanto tiver tendo a mudança lá dos caras, né? Eles estão preparandinho a coisa toda. Mas, cara, não tem sentido, velho. Esse é um personagem que realmente não. Eu não consigo enxergar uma razão. Ele não tem uma HQ própria. Ou tem, eu tô falando merda. Ele, é que tá, quando eles lançaram, ele ganhou. O pessoal ficou tão puto Porque eles lançaram só o preview e ele ficou um tempão ainda, cara, sem eles lançarem o quadrinho dele. Cara, era engraçado nos anos 80 e 90, quando era um tom engraçado. Ele tinha aquela coisa todinha de ser o maioral, de ser o fodão, e tinha aquela porra toda com os golfinhos, entendeu? Tinha sempre uma ironia. Eu gostava dele bastante na Legião 90, se não me engano, chamava Legião 98, alguma coisa assim. Ali eu sentia bastante ironia dele com o Brainiac, era engraçado. Agora, pra hoje em dia, realmente, o que fizeram com ele não funciona, entendeu? As edições especiais deles eram muito boas, ao invés das aparições nas linhas temporais. Um personagem desnecessário que fizeram muita merda com ele. Eu acho que foi o estereótipo do Machão, né? Ele sempre foi um personagem assim, bem estereotipado. Você não podia levar ele a sério. Pô, matar o Papai Noel amando do Coelhinho da Páscoa, um personagem assim não é pra você levar a sério. Aqui foi muito foda. Ele sempre foi um personagem raso pra caralho, né? E o Lobo é pueril, ele sempre foi um personagem pueril. Mas a graça dele tá justamente nessa, né? Por isso que ele sempre foi um personagem de nicho. Sim, só não sei que quem resolveu fazer o Raio da Piada, que foi justamente de pegar o Xerox por esse ano e fazer o Lobichona lá. Mas foi, eu acho que ele tinha sido a piada, tanto que só saíram dois números. O pessoal, não, que eu saiba, não fez o terceiro número da revista. Não tiveram coragem, né, cara? Ah, deve ter pego muito mal, cara. Eles vão desfazer isso aí, com certeza. É uma mudança idiota, cara. É uma mudança muito idiota, velho. Eu vou te falar que eu acho que chega a estar no nível do Coringa Imortal. Cara, é muito idiota mesmo. Mas, ô, Léo, ainda tá melhor do que o Lobo que o Leifert desenhou no primeiro volume dele lá do Gavião Negro. Ai, meu Deus do céu. Cara. Aquele lobo eu tenho medo, cara. Pra que lembrar disso, gente? Nossa, broxou todo mundo, né, cara? Tipo, a gente falou do Coringa, foda-se, meu. Mas falou do... Foi falar do Lobo, mestre, todo mundo broxou, mestre. Cara. É que o Lobo foi praticamente minha entrada na DC, foi lendo o Lobo. Foi bizarro. E mesmo fez um bagulho escroto com o cara. Tá bom. Mas vamos seguir. Derruba o astral, vai. É, chega de lobo. O lobo, ele tem um nunchaku que também são as armas dele, cara. Ele tem nunchakus, ele tem arma. A arma é nunchaku, ele tem uma espada laser. Ah, meu Deus, ele é muito viado. Ele tem uma espada de luz que vira um chicote. Meu Deus. Era pra ser massa velho, mas... Virou a Sailor Lobo. Puta que pariu. É triste, né, cara? É só falta triste. Falta se transformar num dildo gigante de luz. É. Porra DC, porra DC. E agora o Eunuco vai destilar o ódio dele com um personagem que tem uma abundância gratuita e idiota. Ah, caralho. Tipo assim, não é um personagem, é uma série de personagens. Lanterna Verde. Porque tá certo, tá na essência do personagem esse negócio de que, ah, é uma tropa. Então você tem vários personagens. Então você pode ter uma porrada de gente sendo Lanterna Verde bola da vez. Mas de todas as mudanças mais ridículas feitas com Lanterna Verde, não dá pra deixar de citar a que foi feita com Alan Scott da Terra 2. Que levaram, assim, a ferro e fogo aquela piada de que, ah, o Lanterna Verde tem o poder do anel e a fraqueza dele é pau. Cara, tipo assim... Tipo assim, é uma piada tão imbecil, né, cara? Mas tá tão na cara, né, cara? Tipo, é quase uma piada pronta, né? Pois é, né? Mas o meu problema não é que pegaram um personagem e falaram ele do homem. Pior ainda se fosse se o cara for asiático, né? E amarelo, né? Entendeu? Pau amarelo. Bananata de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do pica-pau amarelo. Caraca! Não, o problema todo não é isso. O problema todo, tanto que o... me esqueci o nome do cara, do roteirista, ele até sacaneou o Brasil, porque os brasileiros foram os que mais chiaram na internet, falando que era inadmissível um personagem, um Lanterna Verde homossexual, isso não pode, coisa do gênero. Aí ele, é só de sacanagem, pegou que seria o namorado do cara e falou que ele é brasileiro. Brasil! Isso foi muito bom, cara. Então, o problema não é esse. Isso daí talvez seja a única coisa do discurso homofóbico das pessoas que deu uma certa razão. Não é você transformar o Lanterna Verde em um homossexual. É você pegar o Alan Scott, que já tem um personagem histórico com mais de 40, 60 anos sendo publicado, que todo mundo sabe que o cara é heterossexual, todo mundo sabe que o cara tem uma filha, que era Jade, e transformar ele em homossexual. Isso daí foi ridículo. Mas só para atender um nicho crescente, uma tendência crescente, que é cativar o público GLBTS, isso foi totalmente comercial. Não foi feito para, de alguma forma, trazer uma visibilidade boa para o movimento homossexual. Foi feito apenas para, vamos vender para eles também, vamos colocar um personagem homossexual aqui que eles vão comprar. Eu, Nuco, na verdade, o que me deixou puto, eu concordo com o que você falou, mas o que me deixou puto de verdade foi o seguinte: a DC até mudar a sexualidade de alguém depois de um reboot, eu acho válido. O problema é que a DC anunciou da seguinte forma: não, um dos grandes medalhões da casa é Boiola. Aí o nego pegou a Lanterna Verde e olhou da Terra 15, porra. Todo mundo falou, Lanterna Verde é viado ainda, caralho. Aí ficou todo mundo. Isso foi uma confusão gigante. Muito lembro que na época. Mas vocês lembram da época, né? É, porque todo mundo falava assim, tipo, passava na televisão, Lanterna Verde é homossexual, botar com uma cara do Hal Jordan lá. É, cara, ninguém dos veículos normais, assim, digamos, sem ser veículos nerds, né? Cara, eu contei, um só acertou, cara. Os outros botavam o Hal Jordan, botava o John Stewart, botava todos, menos o Alan Scott. Não, mas olha só a confusão. As pessoas falavam que o cara verdeado é o Alan Scott. Aí colocavam imagens do Hal Jordan. Os mais novos, por causa do desenho da Liga da Justiça, acreditavam que era o John Stewart, e os mais velhos acreditavam que era o Guy Gardner. E antes deles anunciarem que era o Lanterna Verde, já tava todo mundo achando que finalmente o Batman ia sair do armário, né, cara? Acho que ele é no bolão. Eu vou falar o seguinte, cara, também nesse caso não me incomodou tanto, porque eles reformularam um universo, mas foi uma reformulação pesada, cara. E é assim, quando os 952, eles meio que reformularam a porra toda, né? Eles reformularam a Terra Zero, mas mais ou menos, tipo, o Super-Homem e os pais dele estão mortos, como era na criação dele, grandes merdas. Teve uma fase que ele virou blogueiro, tá de teretetê com a Mulher Maravilha, que também não é nenhuma novidade. Então, assim, não teve... Foi um reboot, mas, assim, sem mudar muita coisa. No caso da Terra 2, cara, eles reformularam a Terra 2 toda. Então, nesse caso, eu acho que cabe. O que não caberia, eles pegarem o Alan Scott clássico e, de uma hora pra outra, falar, não, quer saber? Ah, agora eu sou viado. Não, mas o problema. Mas o problema, Léo, o negócio é o seguinte. Errado, cara. Tipo, o problema não é você fazer uma reformulação drástica como foi feito na Terra 2. O problema é que se você parte do conceito e você está fazendo uma Terra nova com tudo novo, você pode muito bem criar algo completamente novo, do zero. Quem garante se eles não fizessem um fulano de tal qualquer e esse personagem fosse novo, partindo da folha em branco, homossexual, ele não se tornasse tão cativante a ponto de sair da Terra 2 e ir pra Terra normal. O problema todo é esse. O problema é que eles usaram a imagem, o ícone do Lanterna Verde, usaram a lembrança forte do personagem dos anos 60, dos anos 50, e transformaram isso num neon gigantesco para vender. Não houve uma mudança realmente significativa no personagem. Houve só um burburinho em cima da sexualidade do personagem, que demorou muito tempo até as pessoas perceberem que ele era interessante, independente da sexualidade dele. Cara, como não? Não, é outro personagem, cara. Não tem nada a ver com o Alan Scott anterior. É outro personagem. Cara, ele só tem um nome e um poder igual. Mas é esse que é o problema. Se é um outro personagem, por que não mudou o nome também? É a mesma coisa que você vender, por exemplo, vender uma Coca-Cola sabor amendoim. Porra, se é sabor amendoim, cara, não é Coca-Cola. Eu compraria uma Coca-Cola sabor amendoim, velho. Você compraria uma Coca-Cola sabor amendoim, mas você compraria porque é um refrigerante amendoim ou porque é Coca-Cola? Cara, eu compraria porque é bom. Foda-se. Não. Mas você não sabe se é bom. Então o seu primeiro contato vai ser com a marca. Isso aí é regra de marketing. O primeiro contato que você tem com um produto é com a marca, não é com o produto. Mas, a primeira coisa que você vê é a marca. Mas nesse caso cabe, cara. Cabe. Eles têm que fazer um marketing, eles reformularam o personagem completamente e eles precisam da marca pra mas pra mim foi uma reformulação de merda, porque não era necessário fazer isso com um personagem. Era mais fácil você criar um personagem novo. Mas o Eunuco, a reformulação, pelo que eu vi, é tão de merda que é o seguinte: em qual volume o namorado do Alan Scott morre? É no terceiro volume ou no quinto volume? É no segundo. É. Depois disso, foi citado alguma coisa? Ele teve algum exatamente outro exatamente nada. O cara morreu e depois ele ficou um tempão, tipo, ó, oh, meu Deus, perdi meu namorado. E a mulher Gavião ficava tentando consolar ele, não, não, não. Mas não é aquele não do tipo, não, porque eu não gosto de você, porque eu sou homossexual. É aquele não de, não, não tem nada a ver, nós somos heróis, temos que proteger a humanidade. Ou seja, a sexualidade dele nunca foi usada de uma maneira que pudesse realmente denotar que ele era homossexual. Fizeram aquilo pra chamar a atenção e depois morreu o assunto. Aí eu concordo com você. Tá? Que não foi, que depois eles fizeram um carnaval em cima e depois não se, utilizaram bem esse. Se você esse começasse da... a ler Terra 2, a partir da edição 7, e fosse até o fim, e alguém chegasse pra você e falasse, ó, ele é homossexual, você falar, não, não é. Não é, cara. De onde que tirou essa ideia? Porque nada faz referência à sexualidade do personagem depois das edições iniciais. Aí começa a ficar massa velho. Aí começa a vir o Batman assassino. Aí começa a aparecer o Super-Homem. Aí tem aquele lance de falar que ele, na verdade, não é o Lanterna Verde, porque ele é o avatar do Verde. Então é como se ele fosse o monstro do pântano daquela realidade. Caralho! Você não sabia dessa, amor? Não, cara. O anel dele não é mais um pedaço do coração estelar. Mas vocês concordam que a ideia é perfeita e ficaria melhor ainda se não fosse esse personagem? Não. Se fosse um personagem novo? Não, eu discordo. Acho que pode, nesse caso, pode ser sim. Que puta, é só o jeito que usaram a ideia, não a ideia. A ideia não é ruim. O problema foi como ela foi executada. Mal executada, como tudo da DC, né? Que isso. Rapaz, o senhor tá sendo muito rancoroso. Não, eu ia comentar, cara, dependendo de quem que fosse o Eunuco falar. A gente só falou de DC, cara. Depois calma, o leitor vem amor, reclamar. É um blog de DC, né, Marvel? Blog. A gente já vai falar da Marvel. Eu tenho coisa a falar mal da Marvel também. Não se preocupe. E Eunuco, não se preocupe, porque a Terra 38, segundo o Grant Morrison, é a Terra onde vive o Super-Homem e o Batman criado na década de 30, tá? Então, provavelmente, o Alan Scott tá original. É, eu vi tá aquela terra dos personagens originais. Tem o Batman do Bob Kane, maneiro aquilo ali. É, cara, e tem os descendentes deles, assim, depois também. Então... Tem aquela terra também que o John Byrne fez com aquelas gerações. Caraca, o Morrison é maluco, ele fez tudo, mano. Depois eu quero ver essa, eu não vi. É, a terra de gerações também existe. Legal, não vi. Eu só sei que foi confirmado que a terra... Que a versão maligna da terra do Jack Kirby é a terra do Stan Lee. Mais do que provado, eu achei incrível. Será que tem a terra de Os Bravos e Os Ousados? A animação? Cara, eu fiz um comentário a respeito desse de um post que entrou na quarta-feira. Então, vamos ver o que as pessoas acham. Mas não vamos falar disso. Eu tô falando, cara, a gente devia ter falado desse assunto só pra irritar o Sorte. Mas, deixa isso pra lá. Por que é que ele fica irritado, cara? Não, porque ele... Na verdade, eu tinha sugerido a gente falar... É que assim, essa semana saiu o Multiverse Guidebook, né? É uma história do Multiverse com uma historinha mané que serve só como desculpa... Explicando, né? Ele serve só como desculpa pra mostrar o guia do multiverso, né? Que é uma explicação de cada terra, o que tem, porquê, quando, como, do que se trata. E é chato pra caralho, concordei com ele. Ele falou que é chato pra caralho. E ele falou, não, se for falar disso aí, eu tô fora. Não, que chato, caralho. Quer, não, não vou gravar disso aí não, mas vá, gravem vocês. Quem que não lançou a bola? Não, o Magin, não lançou a bola. Ô, Magin, aproveita aí que o Mo reclamou que a gente é um site desse elenco. Fala de algum personagem, de alguma mudança idiota da Marvel, vai. Pode ser recente, tipo o Carnificina com perna robótica e o Flash Thompson. É, eles vão apostar corrida. Arrejado. Eles vão apostar corrida na próxima edição. Bom, pra quem não sabe, o Carnificina na história, se eu não me engano, foi a Carnificina na América, uma porcaria dessas. Ele perde as pernas, e o nego bota pernas biônicas nele, porque nada mais massa velho que um simbionte com pernas biônicas, sendo que o simbionte poderia fazer as pernas de qualquer jeito, mas o nego bota... Tanto que o Flash Thompson funciona assim, né? As pernas dele não funcionam e ele com o simbionte ele anda. Sim, mas botaram pernas mecânicas no Cassidy, e é isso aí. Não, e agora tá uma putaria que o simbionte resolveu ficar bonzinho por causa do bagulho lá do Apocalipse, aquela história maluca do Massacraveira lá no... Do Eixo. Do Tech-Man, isso. Ele ficou bonzinho e, pasmem, até o Rocket Raccoon andou usando o simbionte nessas últimas semanas. Mas não seria o contrário, seria o simbionte quando usando o Rocket Raccoon? Sim, tá. Mas... Tá bizarro, o bagulho, o Carnificina, o nego não sabia o que fazer com ele nos anos 90, o nego não sabia o que fazer com ele nos anos 2000, o nego não tá sabendo o que fazer com ele nesses anos agora. Não sei por que não dão fim no personagem. Tem o desgraçado que falou, Carnificina é gênio, que nem o Dadá falou uma vez no podcast. O personagem é muito ruim. Cara, pra mim... Palavras. Pra mim o Carnificina era aquilo... que o Slott quis fazer com o Superior. O Carnificina era um Homem-Aranha que podia matar, era massa velho e não tinha limite. Porque com o Venom não deu certo. Com o Venom, virou anti-herói, então vamos fazer uma versão do Homem-Aranha que seja assassino, filha da puta. Ah, mas não pode, o Homem-Aranha, ele é o herói, o amigão da vizinhança, então faz outro simbiótico. Simbiótico do simbiótico, né? É, então, qual é a melhor maneira de criar um outro simbionte? A gente fala que o simbionte teve um simbionte. Acabou. Cara, foi ridículo o jeito que criaram ele, vocês lembram? Ele reproduz pro brotamento, né, cara? Lembra das aulas de biologia? Não, foi errado. O Venom foi fugir da prisão e pingou um pedaço do simbionte. Não é um pedaço do simbionte, não. Ele deixou, tipo, uma larva mesmo do simbionte. Ele tava grávida, o Venom, naquela época. Meu Deus. Depois já é explicado isso, que o simbionte tava grávida. Sabe o que é o pior de tudo? Sabe o que é o pior de tudo? É o pai. Não, eu tenho isso em formatinho aqui, cara. Você também tem. Você eu não é... Eu sou um merda, cara. Sou um cocô. Você é um lixo, mãe. Mas essa mudança aí não é uma mudança... Foda-se o Venom, cara. Caguei pro Venom. É sério que você complica com essa mudança, Maginho? É, não, cara. Tem piores. Cara, toda saga Eixo é baseada nesse conceito, cara. Mudanças de merda. Mudanças de merda. Apesar de que a mudança do Tony Stark eu achei legal. Agora, o que a gente já sabe foi força daça. Pro Superior Homem de Ferro? É. Era uma das minhas sugestões. Cara, eu tô com o Léo, cara. Eu achei do caralho essa substituição, cara. Ele era babaca e ele ficou muito babaca, cara. Ele ficou babaca com copyright agora, cara. Ele realmente babaca, né? Não, e ele quis tanto ficar babaca que ele mesmo falou: não, eu não vou voltar a ser como eu era antes. Ele que levantou o escudo que protegeu a ele, protegeu o Alex Summers e protegeu o Dente de Sabre. Tipo, aqui, seu filho da puta, não vou voltar a ser chapa branca, não. Ah, eu não vi isso. Quando eles desfizeram as mudanças, mas ele se protegeu. É, no último capítulo do Axis. A Feiticeira Escarlate junto com a Vampira e mais alguém conseguiu, o Dr. Destino conseguiram desfazer as mudanças do Caveira Vermelha. Só que o que aconteceu? Naquilo que ia acontecer essa situação, o Homem de Ferro falou: o quê? Tomar no cu, não vou voltar a ser chapa branca, não. Ele levantou um escudo de força. Quem estava perto dele? O Alex Summers e o Dente de Sabre. Então, o Dente de Sabre ficou bonzinho. E o Stark e o Destrutor são filhos da puta. É, ele tinha uma proteção na armadura que ele estendeu O Alex, como que ficou a personalidade do Alex Summers? Ele ficou mal. Ele ficou mal porque ele não aceita o fato de ter ido pro futuro com o Kang e ter perdido uma filha que ele teve com a Vespa. E ele não aceita o fato de, na hora que precisou dela, a Vespa ficou do lado do Capitão América e dos Vingadores contra os X-Men. Então ele ficou filho da puta, e adivinha quem é que ele foi receber o guarito, que ele foi voltar pra ficar juntinho? No irmão, que agora virou fascista de faculdade. Ah, mas ele ficou filho da puta, estilo... Eu ainda sou um dos heróis, mas minha apegada é outra, ou ele ficou filho da puta, foda-se, vou matar todo mundo agora? Filho da puta do tipo, Magneto está certo, mas ele errou em algumas passagens. Magneto, deixa eu pegar o livro do Hitler e colocar aqui o que ele escreveu de errado. Não, mas beleza, então agora, já que a gente falou disso aí, você... Beleza, cara, do Tony Stark ficou muito... Eu achei muito legal essa personalidade dele. Mas você falou que a do Dente... E a armadura dele ficou foda, cara. Sim. Você falou... Vai, é uma armadura iPhone? Cara, ficou foda, cara. É o Iron Man. A Iron Man, cara. Genial. É o Iron Man. Essa cara de Steve Jobs que deram pra ele no primeiro teaser, cara. É genial. Com a mãozinha no queixo, assim, tipo o Steve Jobs mesmo, cara. É, muito bom, cara. Ficou, tipo, muito... Muito... Se fode aí que eu sou bilionário. Não, a coisa mais foda foi o que ele fez com os outros. Tipo, o cara compra lá o Xtreme, se debaixa o Xtreme de graça. Só foda, Mariana, ele tem o superpoder. E a internet do Nuco morreu de novo. Deus do céu. Ô, Realengo. Bom, pelo menos ele não explodiu, né, cara? É. Porra. Cara, isso é muito triste, porque eu ia perguntar pra ele por que, que o Dente de Sabre ficou forçado, que eu queria saber. Porque ele ficou do bem, entendeu? Tomar essa atitude maneira, ele tá parecendo Wolverine, tá parecendo Logan. Não, mas ele tá. Mas ele tem aquela personagem meio escrotona assim, só que agora tá com os heróis, ou ele mudou? Tipo, mudou. Ou ele tá chapa branca mesmo? Não, mudou. Inverteu mesmo. Ô, louco. Ai, from your grave. Quem é que tá chapa branca? O Dente de Sabre? Não, eu ia perguntar pra... Ó, voltou, né? Ah, eu ia perguntar o seguinte, você falou que foi muito forçada a mudança do Dente de Sabre. Eu ia perguntar por quê. Porque ele se lembra de todas as coisas que ele fez, só que agora é bonzinho. Então o que que ele fez? Que, né? Ele se entregou pras autoridades, tá preso na SHIELD e tá tentando se redimir. Ele literalmente foi... Vai ocupar a lacuna do Wolverine na nova equipe dos X-Men. Foi o que eu falei. Que vai ser uma equipe metade X-Men, metade Vingadores. Só que vai ser uma equipe que todo mundo já tá falando que é uma equipe dos vilões. Todos os ex-vilões, tipo Visão, Feiticeira Escarlate, Vampira e o Dente de Sabre. Que merda. Não, o que pode dar errado, né? Até de repente ele abrir o maio, que vai ser a saga que vai voltar o Wolverine, né? De novo. É, e ele volta normal e ele abre uns dois ou três parceiros de equipe. É, aí ele vai dizer que era o plano dele, era o plano dele fazer com que as pessoas acreditassem que ele tava bonzinho, né? Mas será que já pensou se acontecer uma coisa engraçada? Acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Capitão Buck? Tinha todo mundo gostar do Dente de Sabre no lugar do Wolverine e não querer que o Wolverine volte? É possível, porque cá entre nós, Wolverine de uns 10 anos pra cá é um merda, mais ou menos. Virou um pau no cu. Virou um personagem imbecil de uns 10 anos pra cá. Cacete. Eu sei lá, cara, por mim não volta mais esse merda, não. Só era Wolverine quando era o melhor daquilo que fazia. Depois que ele virou Vingador e deixou de ser X-Men, de ter esse X-Men, virou um Vingador, pra mim virou um bosta. Ô, Nuco, é seguinte, você tava falando do pessoal baixar o Xtreme na hora que você caiu. É só uma sacanagem que ele fez, que o cara baixa o Xtreme e só quer gratuito por 24 horas. É. Depois você tem que pagar $1,000 por dia pra usar. Versão gratuita expirou. É um gênio, cara. Não, mas tá vendo, isso acontece porque eles são gringos. Se fosse aqui no Brasil, o cara ia desinstalar e no dia seguinte ia baixar de novo. Ah, baixar a versão hackeada. Não, é um negócio que o Stark até falou isso, porque a primeira coisa que o Xtreme faz é hackear o seu DNA. Você não pode baixar de novo. Ah, que merda. Ou seja, Tony Stark é um belo do filho da puta, veja só vocês. Filha da puta é nada, se eu fosse ele, eu ia fazer a mesma coisa, cara. Não, o que ele fez com o Demolidor foi lindo, quer terminar a coisa? Sai da minha mansão. Expulsou o Demolidor da mansão dele na base de Repulsor Nest. Mas vocês viram o que aconteceu no final dessa história? Há um protocolo que ele mesmo instalou, que a Pepper aciona com a armadura do Homem de Ferro. Uhum. Porque a Pepper tem tipo o plano B, caso ele fique mal. Ah. E esse plano B, se eu não me engano, foi ele mesmo que concebeu com ela Tanto que tá usando uma armadura clássica, não é isso? É, a armadura antes da armadura Extremes, agora é a Pepper que tá usando. Então, quem vai usar aquela armadura clássica? Já tem alguém ali dentro? Eu acho que vai ser ela mesmo. Será? Porque ela tá conversando com a armadura, cara. Porque a armadura, na verdade, ela tem um programa de segurança que é a própria inteligência do Stark. Uhum. Ele copiou a mente dele e colocou dentro dessa armadura, dentro desse protocolo. Porque foi até que ele falou pra Pepper: a única pessoa que pode me deter sou eu. E a única pessoa a quem obedeço é você. Então se der merda, você faz isso. É mentira. Aquela armadura que se apaixonou pelo Tony Stark nos anos 80, 90. De repente é isso. Já que os anos 90 estão voltando, né? Vai saber, né? Vamos seguir, porque a mudança do Stark foi uma mudança legal, não foi uma mudança de merda. Ao contrário, vamos falar de uma mudança qualquer da Marvel, cara. Eu posso falar? Pode falar. Amigo, assim, a mudança que eu achei mais escrota, assim, uma das mais escrotas, foi a mudança do Capitão América, cara. Achei nada a ver. O quê? Qual mudança? Sam Wilson. Ah, ele fica velho? Não. O Falcão vestiu o uniforme do Capitão América. Eu achei a coisa mais escrota do mundo ser o Capitão América. Racista? Não, não é. Muito pelo contrário. Eu achei muito escroto. Nada a ver. Agora a gente vai ter que formular o Groot pra ele não, pra ele gostar de preto, cara. Eu não gostei do Main Captain ser preto. Não falei isso, seus nazistas. Eu quero ver você falar isso sem lábias agora. Não, sério, gente, achei a coisa mais escrota do mundo. Eu tinha duas pra citar agora. Primeiro, Tosser mulher. É, uma mudança pra melhor, pra alguns. Mas eu achei a mudança ridícula. Porque, tipo assim, o Falcão, ele é um personagem muito bem estabelecido no universo dos Vingadores do Capitão América. Inclusive tendo um filme há pouco tempo, no qual teve relevância extrema. Aí me pega e bota ele para ser o Capitão América, o capitão de merda, que não sabe nem arremessar o escudo, que ninguém respeita. Então, qual o sentido, cara? É pra ser esculachado mesmo? Ficou esquisito mesmo, porque ele é o Capitão América, mas ele é o Falcão, cara. Porque ele é o Falcão com escudo, ó. Fazendo uma comparação com o anime, o Falcão com o escudo do Capitão América e aquele uniforme é a mesma coisa que o Cassius com a armadura de Pegasus. Sim, cara, é bem por aí. Não combina, não bate uma coisa com a outra, saca? Ele não é nenhuma coisa. Ele tenta ser os dois ao mesmo tempo e não funciona. E ninguém respeita o cara, ele é esculachado por todo mundo, ele não impõe autoridade pra ninguém. Ele não impõe nem que não era o Falcão, quem dirá como capitão, porra. Cara, é. Até o Buck impunha mais respeito do que ele. O Buck impunha moral, cara, que isso, hein? Era muito foda. Mas, cara, foi uma escolha muito esquisita, cara. Meu, você podia colocar. Se você colocasse o Demolidor, ia ficar foda. Se você colocasse o Homem-Aranha, ia ficar foda. Mas, cara, o Falcão ficou muito estranho. Ficou estranho por todos os motivos do mundo, cara. Sim, não sei, eu não sei explicar. Não cabe com nada que a gente conhece. Cara, pra mim, o melhor substituto do Capitão América foi no universo Ultimate. Nick Fury tava tão desesperado, precisa de um novo Capitão América. Quem ele foi atrás? Do Justiceiro. Tudo vai ser o um novo Capitão América. Ué, por quê? Porque eu quero. E porque eu é o único quero. Que vai fazer o trabalho direito. Porque eu posso. Eu acho que qualquer um ficaria melhor que o Falcão, vou te ser sincero, cara. O Falcão é um personagem legal, cara. Eu acho o Falcão um personagem bacana, mas ali ficou estranho demais, cara. Ficou bem esquisito mesmo, eu concordo. Eu achei estranho pelo seguinte fato, como eu falei agora. Ele já tinha uma identidade bem estabelecida no universo dos Vingadores e do Capitão América, um dos parceiros principais. É, tinha acabado de ser lançado um filme no qual a identidade dele é bem estabelecida no filme, não é verdade? Uhum. Ele até responsável assim, por uma boa cena de ação do filme. Então como é que, tipo assim, hoje em dia, no universo em que os caras estão copiando tudo que tá vindo do cinema pros quadrinhos, eles fazem isso, cara. E ninguém respeita o cara, ninguém dá uma moral pro cara. O cara não sabe nem arremessar a porra do escudo, cara. E ele continua com a porra das asas, então que porra de Capitão América Falcão é esse? Não, então, é isso que pega, porque assim, é como se você, sei lá, pegasse um herói. Ah, o Homem-Aranha, putz, vai ter que trocar o Homem-Aranha. Caralho, o que que a gente pode colocar com o Homem-Aranha, né? Já sei, o Colossus. Tudo a... Colossus, a partir de amanhã você vai botar essa roupa de aranha e você vai sair por aí balançando em teia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mostrando a barriga, né? Porque o uniforme ficou pequeno. É, entendeu? Uma coisa que sempre eu achei legal do Capitão América é que não importa quem ele estava enfrentando, Ossos Cruzados, Kang, Caveira Vermelha, ninguém olhava pra ele, Capitão América. Tipo, se alguém chegasse a essa merda, o Caveira dava um soco na cara. Ô, cala a boca, tá falando do Capitão América. Todo mundo respeitava ele. Agora, esse Capitão Sam Wilson, a primeira coisa que o Caveira fez quando olhou, tu tá de sacanagem, né? Eu me lembro de uma história que o Capitão América tinha que enfrentar rebelar, acho que foi na Guerra Civil. Quando deram a ordem pra poder pegar ele, falou: filho, abaixa isso, não faça isso. Os caras têm medo, ele é o Capitão América, ele impõe o respeito, ele é um comandante. E os caras hesitaram pra atacar o Capitão América. Quando eles, assim, eram preparados, lembra da Primeira Guerra Civil? Eles eram preparados pra lidar com o Capitão América, botou todo mundo pro cara. Eu lembro da queda de Murdock, quando os Vingadores aparecem pra ajudar o Demolidor a derrubar o Bazooka. Que tem aquele negócio, que aparece aquelas falas de pensamento do Matt Murdock, que ele fala assim: ah, e uma voz que poderia comandar um deus, e ele o faz. E aparece o Capitão América mandando o Thor apagar um incêndio. Porra! Calou, cara. A liderança natural. O cara impõe respeito, impõe essa coisa. Agora, o Sam Wilson impõe o quê? Não, cara, eu vou te falar que isso me incomoda menos do que a questão do poder mesmo, assim, entre aspas. Porque, cara, ninguém nunca vai botar respeito que nem o Capitão América original, assim. Mas o que me incomoda mesmo é essa discrepância do conceito do personagem, entendeu? Ó, pra mim, cara, assim, personagens bons que poderiam substituir ele como Capitão América, que faria sentido. Demolidor, Homem-Aranha, sei lá. Pantera Negra. Não, eu acho que é pela questão do poder. Entendeu? Não fale do Pantera Negra, porque isso já aconteceu. Pantera Negra já substituiu o Capitão América no maldito Ultimate 3. Porque eu comprei ele pela porra. Não, mas esse é o ponto. Faz sentido, entendeu? Pô, Capitão América, o cara que luta e joga escudo na fuça dos outros. Meu, eu não vou chamar o Doutor Estranho pra ser o Capitão América, entendeu? Nessa lista que você citou, pra mim, o único que substituiria ele perfeitamente é o Demolidor. Sim, o Demolidor daria um bom Capitão América. Se eu pudesse escolher um personagem, seria o Buck. Tá, mas o Buck já foi. O Buck. Né, Buck à parte, entendeu? Na verdade, o cara ideal é o Buck mesmo. Não, e sendo que agora, nas histórias, ele tem um filho, né? O Capitão América tem um filho que veio do. É, veio da dimensão lá do Zola, e pra piorar a situação, ele tem um filho e tem uma filha, e o Falcão pega a filha. E não comeu ninguém, filho da puta, hein? Outra mudança de merda. Então, naturalmente, talvez esse tal filho dele seria o sucessor natural na atual situação. Mas não aconteceu, não vai acontecer, foda-se. Eu acho que ia ser muito foda o Shang-Chi ser o sucessor do Capitão América. Ele com aquele zóio puxado lá debaixo da máscara e aí ia encher todo mundo porrada e ia botar. Caraca, já pensou o Shang-Chi como Capitão América e o Punho de Ferro como o novo Buck? Como Buck, eu ia falar isso, cara. O Punho de Ferro seria um capitão legal. E eu ia perguntar: onde é que anda o mestre do Kung Fu, cara? É o Shang-Chi, que é um. Ah, ele, caralho. Eita, cara, tá no limbo. Ele tá junto com Navalha em algum limbo, assim, ainda. Ah, tá. Lembrei de outro que poderia substituir o Capitão América também. Só que esse daí é meio maluco: Cavaleiro da Lua. Sim, sim. Cavaleiro da Lua também daria. Esses caras porradeiros, velho, entendeu? Agora, porra. Aí você pega um personagem que o conceito dele é completamente diferente do outro, fica esquisito, cara. É, porque a gente não quer colocar o poder, você tem que ser alguém humano, de um corpo espiritual de ponto de vista humano, né? E que tenha, possa comandar. Eu acho que essas coisas do Sam Wilson foi realmente muito. É, porque, tipo assim, o Falcão é o Black Sidekick. Ele sempre vai ser assim. Até nos padrinhos cansaram de sacanear ele por causa disso, né? Foi o Luco. Eu acho que fosse mesmo, não sei o que, eu quero botar um preto ali pra cumprir a cota, não sei o que. O único cara da Marvel que teria peito assim e é preto pra segurar o manto do Capitão era o T'Challa mesmo, não tem jeito. Ou Luke Cage, né? E Ninguém vai respeitar a ordem do Luke Cage, cara. Claro que não respeitaram, ele é cafetão, porra. Já foi cafetão. Não. Cara, você é, o cara pra usar uma camisetinha de seda amarela tem que meter respeito, cara. Não. Se você é o Thor, você vai ouvir uma ordem do Luke Cage. Ah, o Thor é nórdico, né, cara? Ele pode. Ah, ninguém sabe, né? Agora é Thora, né? Então ela vai gostar, se for um negão. É loira, cara. Vai durar. Aí que vai obedecer o negão mesmo. Leve a golbeta. Estamos só esperando quando essa merda acabar que o Capitão Steve Rogers voltar a ser o Capitão América. Ponto. Bom, galera, chega de devagar. Última rodada, vamos falar rapidinho aí. Cada um fala mais uma mudança de bosta rapidamente e configurações finais, começando com... Robin super poderoso. Sim, cara, por que, caralho? Por que fazer isso? Porque os fãs são os filhos da puta que ficam de mimimi. E quando o Damian surgiu, que personagem chato, essa é um Robin revoltadinho, todo overpower. Quando ele morreu, o Morrison é tão filho da puta, matou o Damian agora que ele tava maneiro. Aí trouxeram ele de volta, só que trouxeram ele de volta com um plot completamente ridículo, porque o Batman simplesmente, cagando e andando pra toda a Liga da Justiça, resolveu entrar em guerra contra Apocalipse e bateu no sentido bíblico, deu uma surra no Darkseid. Puta que me pariu. Surra! Com direito a cena clichê de deixar o Darkseid sentado no chão com cara de atônito e atrás dele um símbolo do morceguinho queimando porque o Batman deu um Proton Cannon com a armadura dele no Darkseid. Gente, isso é surreal demais, isso é muito ridículo. Aí, pra completar a situação, ele volta pra Terra com o filho dele, ressuscita o filho dele lá com o tal do Omega Shard e pambá! Temos um Damian Wayne que voa e é invulnerável. Porra, acho que vai ser imortal também. Eu acho que sim, porque ele tecnicamente agora é como se fosse um novo deus. Acho que ele tá pau a pau. Damian tá pau a pau com o Orion. O Damian sozinho quebrou o Kalibak de porrada. Que o Kalibak foi atrás do pessoal que tava em Apocalipse pra vingar o pai dele. Não, vocês não podem entrar na casa do meu pai e fazer isso. O Damian cobriu o Kalibak sozinho de porrada. Mas que bosta. Que bosta. É, bem ruim mesmo, Nuco. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Oi, vai você, meu filho. Ele se desanimou também. É que, cara, o Nuco quebrou minhas pernas. Se o simbiótico você vai andar normalmente, cara. Liga não. Passo pro próximo enquanto eu penso, tá bom, cara. Vai, o Nuco realmente quebrou minhas pernas. Vai lá, Grute. Cara, uma das mudanças que eu, tipo assim, quando eu vi assim, teve gente que gostou. Eu detestei, eu odiei. Foi a mudança do motoqueiro fantasma, cara. O motorista fantasma? É, rachador fantasma. O rachador fantasma. Rachador fantasma. Foi outra coisa que, tipo assim, sempre associou... Tô procurando rachadores. Pois é, sempre se associou nas encarnações que ele tiver até agora, ele como motoqueiro. Sei lá, eu sei que tentaram mudar, botar um carango lá envenenado. Pô, mas eu achei muito escroto, cara. Olha, eu tô vendo a imagem dele aqui agora na minha frente, tá me lembrando o Motoqueiro Fantasma de 1999, cara. É, ele tem um visual meio esquisito mesmo, mas aí... E o pior de tudo, sabia, Groot, que o desenho do personagem foi feito baseado em um desses garotos de boys band? Puta merda. Hanson ou alguma coisa assim da vida? Puta merda, Marvel. Porra, Marvel. Eu achei uma mudança, sabe, desnecessária. E também fico só naquele aguardo que ou o Danny Cage ou o outro lá volte realmente a ser o motoqueiro fantasma. Porque, porra, merda. Nossa, quanta revolta no seu coraçãozinho. Mas depois me chama de marveco. Porra, eu tenho um ódio insano. Eu tenho outro ódio, mas se eu falar, vocês vão dizer que eu tô sendo muito racista. Vai, Maginho, você. Não vai deixar ele falar. É, ele já acabou, porra, não acabou? Ele quer destilar o racismo dele. Não, vocês vão dizer que eu sou, porque já me acusaram aqui, falsamente me acusaram. Outra, a Miss Marvel. Por quê? Cara, eu só não gosto dessa personagem porque um dos poderes dela é ficar com uma mão tipo de desenho animado, porque a mão dela fica gigantesca. Do porro me tinha que desenhou, não? Não. Essa é da Marvel já. O cara que desenha, ela é muito bom. Ficou com essa mão mesmo de propósito. Tá, mas então prosseguindo. Miss Marvel, o senhor acha que a Miss Marvel nova é ruim porque o senhor é racista? Magin! aproveita você que é preto e dá uma réplica aí, vai. Não lhe responderei. Não responderei, seus. Não, eu ia falar merda. Ah, imagina. Não, tipo, a minha, a mudança de merda que eu acho que o nego fez já tem tempo. Que foram, foi, que inventaram aquele Scar lá, aquele filme do Hulk, mais o Hulk vermelho, essa porra toda. É. O melhor do Hulk vermelho foi quando a gente descobriu quem que ele era, né, cara? Exatamente. Não, porque aqui tem o Hulk vermelho, não sei o que, bababá, é o terror, é o velho lá. General Ross, parabéns, né, não, cara? E é legal que o Hulk, o General Ross virava o Hulk, aí o bigode sumia, e aí quando ele desvirava, o bigode crescia de novo. Sensacional, cara. Ai, Marvel. Acha cara. É porque assim, o Jeff Leb, quando ele criou o Hulk Vermelho, o Jeff Leb, ele deu uma hobby life usada nessa. Quando ele criou o Hulk Vermelho, ele não sabia quem era o Hulk Vermelho. Cara, é muito certo isso, né, cara? Então, escola de mistério do hobby life. É, tanto que tem uma história do Hulk Vermelho conversando com o General Ross, era isso que eu ia falar. Aí de uma hora pra outra. Ah, não, é o General Ross. Mas o bigode, não importa. Mas a história que eles conversam, não, aquilo foi um sonho dentro da mente dele e tal. Ah, porra. Porra, Jeff Leb, não fode. mas boa. Você conseguiu pensar em mamãe e mãe? Ah, eu ia falar do Superior Spider-Man, eu não vou falar disso de novo, então foda-se, cara. Pelo menos o Superior Spider-Man tinha boas histórias, né, cara? Rendeu boas histórias. Hã? Alguém discorda. Não rendeu boas histórias. Vendeu histórias ruins pra caralho. Muito bem dito. Mas saiu pelo menos uma coisa boa daí, que agora tá vendo o Spider-Verse, né, cara? Spider-Verse é foda. É foda pra caralho. Cara, eu vou comprar aí, eu vou voltar a comprar quadrinhos mensais do Homem-Aranha, cara. Quando sair Spider-Verse aqui no Brasil, eu vou comprar, cara. Eu quero que saia encadernado. Cara, duvido. Só de aparecer. O Supaduro Man. Caralho! E o Homem-Aranha do desenho dos anos 60, cara, já foi sensacional, bicho. Ah, cara, e outra. Porra, eles ressuscitaram o Homem-Aranha em 2099, cara. Isso eu acho muito foda, cara. Ah, mas isso aí já tinha tempo, já. Não, sim, cara, mas assim, ó, a Marvel de uns anos pra cá ressuscitou o personagem, é isso que eu tô falando. Sim, o Daniel O'Hara era um personagem legal, né, cara? Acho que a única coisa bacaninha, assim, do universo 2099. Não, o Doom 2099 também era maneiro, e o Motoqueiro Fantasma 2099 também. Era o mais foda de todos. Bom, mas vamos seguir. Mas cara, eu tenho uma palavra pra vocês. Clue. O Hulk do Hulk. Ah, meu Deus do céu. Quem que... O Hulk assassino... O Hulk... Peraí. Mo, você não sabia dessa? Como é que é o nome do cara? Clue. É Hulk ao contrário. É Hulk ao contrário. É assim, Mo, vou te explicar. O que que acontece quando o Bruce Banner fica muito puto? Ele vira o Hulk. O que que acontece quando o Hulk fica muito puto? Ele vira um bicho assassino preto com cabelo branco? Essa é o personagem. Caralho, cara. A Marvel tá de parabéns, cara. Meus parabéns com tatuagens vermelhas. É isso mesmo. Cara, Meu Deus. Ou seja, o Bruce Banner, quando fica puto, vira o Hulk. O Hulk, quando fica puto, vira o Supla. Bacana. Não, ele vira o Orc do World of Warcraft. Cara, quem foi? Não, né? Foi o remendo. Não, eu ia perguntar quem foi, mas foi o Jeff Leb, me disse que foi, né? Não, foi o remendo. Escola de roteiro do senhor Leb. Caralho. Mas, ô, Léo, pra gente que não teve o desprazer de ler esse troço, tipo eu. Não, mas peraí, cara, isso não faz o menor sentido, cara. Não, cara, não, gente, o Hulk ficou todo não, temos que ser bonzinhos, temos que ter amigos. Aí quando o Hulk fica puto, o Hulk vira um genocida chamado Hulk. Mas aí que tá, não faz o menor sentido, porque o Hulk ele já tá puto, cara. Mas cara, se era pra fazer isso, tinha que acontecer igualzinho no Old Man Logan. Que quando o Banner tá na sua forma humana, ele continua com a força do Hulk. Não achei isso legal, não. Cara, isso não faz o menor sentido, cara. Caralho, sabe o que tu me lembrou? Cybercops. Como? Cybercops. Quando Bruce Banner está em perigo e sua fúria atinge o limite, uma misteriosa energia é enviada de outra dimensão. Aí ele vira esse treco aí. Não, cara, o Clu realmente, eles capricharam, né, velho? Caralho, eu tô vendo a página que ele. Acho que deve ser a primeira transformação dele. E ele explica ainda. Eu sou o Hulk do Hulk. Nossa. Essas são as palavras. Eu vou fazer chover sangue. Sou mauzão. Miami, LA. Nossa, que coisa desnecessária, gente. Porra, Marvel. Eu caprichei nessa, né? Cara, por mim fecha agora essa merda, cara. Eu quero saber. Pior que isso, é só você descobrir que o novo Motoqueiro Fantasma foi desenhado com uma base de um One Direction. Ah, cara, eu vi o que tu falou, mandou aqui. Cruz. Não, cara, o Clu é melhor, cara. Qual é a explicação do Clu? Enfim, chega de podcast. É o quê? Eu quero saber a explicação do Clu. Ele é a versão do Hulk em Axis, porque o Hulk não volta mais a ser branco. Basicamente, aquela porra, sempre verde, sempre gigante. Então, como em Axis o Hulk ficou bonzinho, a versão maligna dele... É o Clu. Quando o Hulk fica com raiva, ele vira um Hulk raivoso. Não tem que entender que não adianta. Cara, por que você veio fazer essa pergunta? E não foi você que entendeu o multiverso? E se o Clu fica com raiva, o que ele se transforma, cara? Uma bichona. Ele vira um Digimon. Nada. Cara, chega por hoje, acho que já deu, né? Começou a rosa? Não, o Clu foi genial, velho. Não, o Clu foi caprichado, cara. Não, tu te puxou, cara. Tu tirou do fundo do baú. Moi, qual que é o e-mail do baile? O baile do Clu, @... o baile dos enxutos, @gmail.com, cara. Envia lá. Envia o que quiser, porque eu fiquei estunado agora com essa notícia, cara. Puta que pariu, velho. Magin, como as pessoas acham a gente nas redes sociais? Ah, joga baile dos enxutos no Google aí que você vai achar a gente qualquer coisa. Que filha da puta. É isso mesmo, coloca baile dos enxutos. Joga no Google, né? Tipo, foda-se, né? Sabe o que isso aí me lembrou? Resenhando a história do Homem-Formiga, ele falou que ele descobriu que as formigas se reproduziam, não sei o que, viu no Google, mas ali é uma outra informação que foi na rua, mas não sabia se era verdade, porque foi na rua que ele achou. Puta merda, cara. Tá bom, já todo mundo fala muita merda, né? Alguém quer acrescentar algo mais? O Clu é genial. O Clu é vida. Só na Comic Con desse ano eu vou pedir um desenho do Clu na capa do Batman. Tô vendo que tem neguinho pra procurar a história pra poder ler, hein? Acho que gostou, vai virar fã, hein? Muito bom, mas chega! Acabou o podcast. Ei, senhores, boa noite, senhores. É só hora que vem, minha filha. Caralho, velho, eu achei genial isso, cara. Só não tinha jacado, meu bem. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Laranja, morango e banana. Você pagou esse podcast de hoje agora, cara. Vou te contar, cara. Ai, cara, sabe aquele negócio que é tão ruim? É tão ruim. Dá volta e fica bom, cara. Não, cara, tá certo que essa é a essência do podcast de hoje, mas a gente fez uma coletânea de merda. Tô pensando por ainda além quadrinhos. Ó, foi dois pontos maneiros. O lobo que broxou todo mundo. O Kuki. Nossa, cara, o lobo deixou todo mundo triste, cara. Não, foi depressivo. Foi depressivo. Ainda bem que tinha caído naquela hora. Foi o silêncio do fim do mundo, cara. Muito bom o Clu, cara. Ô Rafa, gravou? Eu gravei, né? Mas quem mais gravou além de mim? Não, do Rafa não serve, porque o Rafa ele caiu 30 vezes. Caralho, eu acabei de pegar uma imagem do Clu tentando comer o Noca. Caraca, esse cara ficou doente, ele ficou maluco. Olha isso aqui, cara. Vai botar um fantasma? Não, não vou olhar. Não. Olha, não, tu vai sim, eu sei que tu vai clicar. Eu não vou clicar porque, infelizmente, o Alice tá em G-Axis. Tira. O Clu, ele tá comendo o Nova, cara. Ele tá comendo o braço do Nova. É isso aí, cara. Ah, isso não aconteceu, não. E o Nova chama a mamãe, cara. Ah, Marvel, porra, Marvel. Ele é salvo pelos Vingadores bonzinhos na hora, mas aconteceu isso mesmo. O moleque fica o resto da série traumatizado, não consegue fazer nada por causa disso. Ah, vai colar o braço do rapaz no lugar? Um Doutor Estranho soltou uma magiazinha.